Olivia, oh Olivia, Olivia, oh my life. Se não tivessem atirado, ainda estaria aqui. Olivia's gone, oh, Olivia's gone. Eu fui pra Memphis, fui lá que a conheci. Na sala da tua casa, lembra, Lívia? Onde eu te prendi, Lívia, oh, Lívia. Lívia tão fria, a mil milhas de mim. Aquele dia o mal me fez querer em vão o fim. Lívia, oh, oh, Lívia. O primeiro tiro a fez tanto sofrer, mas o segundo tão certeiro, pá, fez Lívia partir. Lívia, oh, oh, Lívia. O carcereiro, não posso dormir. Tudo em minha volta, ouço vozes. Lívia rir. Lívia, oh, Lívia. Se a tua companheira é igual a minha, tu podes abandoná-la ou trazê-la junto a ti. Lívia, oh, Lívia. Lívia, oh, Lívia, Lívia, oh, my life. Se não tivessem atirado, ainda estaria aqui. Lívia's gone, oh, Lívia's gone. Lívia's gone, oh, Lívia's gone.